E aí, DLC, tá pique para nós. Melhor ninguém faz, tá ligado? A partir de agora, o sossego acabou. Tá presente que explode no barril. Os cria tá presente que explode. É só soldado perigoso e cada um bota um fuzil. É só soldado perigoso e cada um bota um fuzil. A nossa tropa tá presente que explode no barril. Os cria tá presente que explode. É só soldado perigoso e cada um bota um fuzil. É só soldado perigoso e cada um bota um fuzil. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Vai ter essa bola, fia essa p***. Olha, se liga pro pau, boletão. Você puteu em 2017. Fudeu de tudo em 2018. Olha quem tá perguntando pra p***. Vamos na fia que tu passa p***. Se você se calça, pode vocês o hotel tá na p***. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando.